Oi, gente, tudo bem? Pai Senhor, aqui é Paulo Neto e hoje eu vim aqui através de mais um vídeo para cantar a canção Sobrevivi, da Sara Farias. Desde já quero te pedir para que você deixe seu like, comente aqui nesse vídeo, compartilhe para todos os seus amigos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Vamos botar para subir aí, se inscreve aqui, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, tamo junto, vamos lá! Tem algo acontecendo, eu creio, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. Deus te abençoe.